can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting. I should've known better, to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better, to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. Should've known better, to lie to one as beautiful as you. Yeah, should've known better, to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Hold on to what he needs. Estamos apresentando Encontro Central.

up then, you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let it show. Estamos apresentando Encontro Central. Success.

reason to be mine. Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central. Olá, Brasil dos meus amores apaixonados. Estamos voltando em mais uma hora de muita música, emoção e, claro, aquelas belíssimas canções de amor que tocam em sua vida. Eu sou o Ailton Moreno. Estou voltando com você, trazendo mais emoção, mais música, alegria para quem vive apaixonado. E agora está na hora da nossa tradução. As mãos lindas. Não me deixe com toda essa dor. Não me deixe tomando chuva. Volte e traga meu sorriso de volta. Volte e leve essas lágrimas embora. Eu preciso estar em seus braços. Agora, as noites são tão cruéis. Traga de volta as noites em que tive você ao meu lado. Não parta o meu coração. Diga que me amará novamente. Desfaça essa dor que você me causou quando saiu pela porta para fora da minha vida. Desfaça essas lágrimas. Eu chorei por tantas noites. Não parta o meu coração. Meu coração. Leve de volta essa palavra triste a Deus. Traga alegria de volta para a minha vida. Não me deixe aqui com essas lágrimas. Venha e me beije até a dor passar. Eu não consigo esquecer o dia em que você partiu. O tempo é tão cruel. E a vida é tão cruel sem você ao meu lado. Não parta o meu coração. Diga que me amará novamente. Desfaça essa dor que você me causou quando saiu pela porta para fora da minha vida. Desfaça essas lágrimas. Eu chorei por tantas noites. Não parta o meu coração. Não me deixe com toda essa dor. Não me deixe dormir na chuva. Volte e traga meu sorriso de volta. Volte e leve essas lágrimas embora. Não parta o meu coração. diga que me amará novamente. Disfarce essa dor que você me causou quando saiu pela porta para fora da minha vida. Disfarce essas lágrimas. Eu chorei por tantas noites. Não parta o meu coração. Não parta o meu coração. Baby, volte. Não parta o meu coração. Não parta o meu coração. Same. no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I've tried. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Carry. Things may change, my friend. Estamos apresentando Encontro Central. Telephone. gonna tell you tonight. For the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Qualquer dia desses vou me ver em peixe que mordeu um anzol, suave como a lua que no céu se vê, forte como a luz do sol. Encontro Central, emoções que falam mais alto ao coração. Aqui sim, para você verdadeiramente se apaixonar. Depois do intervalo, eu estou voltando, trazendo músicas bonitas e recadinhos do coração. Brasil dos meus amores, dos amores apaixonados. Encontro Central, o encontro de todos os amores, o encontro dos apaixonados. Estamos voltando com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. Recadinho do coração do Gilson para Micheline em Santarém.

from Charlie's room back to the hotel Estamos apresentando Encontro Central. See that it gets to you.

Encontro Central, o programa que toca as suas emoções, mexe com sua sensibilidade. As mais lindas canções de amor você ouve aqui. Gente, estamos chegando ao final de mais uma edição deste nosso programa romântico. Eu deixo para você um beijo carinhoso, um abraço forte. Lembrando que amanhã nosso encontro está marcado, aqui na trilha sonora da sua vida, com mais um Encontro Central. Um abraço do Ailton Moreno e até lá. Do rádio.